Teatro Oficina, Resistência e Renovação. Capítulo 3, Antropofagia. A descoberta do teatro modernista de Oswald de Andrade inaugura uma nova fase no Teatro Oficina, com a montagem de O Rei da Vela, como recorda Zé Celso. Inclusive no Rei da Vela, os personagens todos se maquiavam com máscaras, que não eram pessoas, eram entidades. Quando ela é revelada oralmente pelo Renato Borg, acontece que a gente tem uma revolução cultural enorme. A gente chega à condição de incorporar a cultura tupi no teatro. Frei Beto, assistente de direção, relembra algumas características do cenário. Era uma coisa que expressava a filosofia do Oswald de Andrade. Estava muito bem colocado dentro de um contexto artístico, não era uma coisa banal. Um caráter orgiástico dessa revolução industrial, que ao mesmo tempo era celebrada como uma grande conquista do Brasil, que criava o seu parque industrial, e de outro lado era algo de suprema exploração da massa trabalhadora. Zé Celso conta como a dramaturgia oswaldiana interferiu na arquitetura do espaço, assinado pela arquiteta italiana Lina Bobardi. Até Oswald de Andrade, nós vivemos um certo drama, de ser ou não ser pequeno burguês, dar ou não dar. Mas chega Oswald de Andrade e diz, ó, não foi Anchieta, não. Não foi de Anchieta que nasceu o teatro brasileiro. Tanto que a primeira coisa que fazia era deixar o teatro pelado. E os arquitetos me ajudaram muito nisso. A antropofagia está presente não só em cena, como também na hora de escolher os textos, como aconteceu com Tanico, O Rito do Vale, em 1998. A peça foi a última encenação de Luiz Antônio Martinez Correia, irmão de Zé Celso, assassinado em 1987. Nas mãos da oficina, a montagem tornou-se uma homenagem póstuma a Luiz Antônio, como recorda Pascoal da Conceição e Marcelo Drummond. Quem trouxe a ideia de Tanico foi o irmão do Zé. Foi a última montagem dele com os alunos da Unirio. O irmão do Zé, Luiz Antônio, foi assassinado no Rio em 85 por um maluco, né, um criminoso e tal. Foi assassinado com 100 facadas, uma coisa assim bem terrível. E o Luiz tinha vários projetos, um dos projetos de montagem era Tanico, mas o Zé resolveu fazer o seguinte, o Zé, me lembro que ele falou uma frase fantástica que ficou na minha cabeça, que falou, só a arte é mais excitante que o crime. Que a partir disso, todo dia 23, às 2h30, a gente fazia alguma coisa, só que em vez de rezar uma missa, a gente ia fazer alguma coisa ligada a teatro, fazia uma cena, lia um texto. Durante 10 anos a gente fez assim, fechado, aí no 10º ano a gente abriu, a gente fez uma encenação. Tanico. Essa peça é uma peça assim, não, é um ritmo japonês de travessia, uma travessia difícil, perigosa. De clássicos do teatro, como Na Selva das Cidades e Dom Juan, até peças escritas por Zé Celso, como Cacilda, todas revelam as mais diversas influências, numa atitude declaradamente antropofágica. Mas quem imaginou essa encenação tão estática, estoica? A Miradá conta sobre as primeiras montagens do Oficina, nas quais as histórias dos personagens se confundiam com as próprias vidas dos integrantes do grupo. Essas aí contavam exatamente a história do Zé Celso, mas prestar atenção que a história dele era a história de qualquer jovem que quer sair de casa, que quer avançar, que quer romper as barreiras. Tudo isso fazia a gente querer um vento forte para o nosso papagaio subir, ou então querer sair da incubadeira para exercer o nosso papel na realidade sociopolítica brasileira, que de fato fizemos isso. A atriz Cleide Acones relembra a homenagem feita à sua irmã, Cacilda Becker, na peça homônima. E ele fez uma homenagem à Cacilda através também da posição da mãe, como ela se formou, como essa personagem, Cacilda Becker, foi gerada e criada essa mulher. Então é emocionante. E eu participava também do espetáculo, porque eu fazia a filha caçula. Era comovente você ver em cena fatos da sua infância. Outro aspecto característico da companhia é o de retratar sua própria história nos textos encenados. Exemplos recorrentes são os embates com o Grupo Silvio Santos, além de temas que abordam as vitórias e derrotas políticas e financeiras do grupo. Como exemplo, Pascoal da Conceição relembra a montagem de Hamlet. Nessa história do Hamlet, tem lá um cara que chega numa situação, não aceita a situação e quer mudar essa situação, que é o que o Teatro Oficina tem feito ao longo desse tempo todo, né? Oficina lá naquela região, naquele espaço, naquele território, chega e coloca a sua posição como um Hamlet. A carnavalização do Teatro Oficina, fenômeno que gerou críticas desde a época da montagem de O Rei da Vela, em 1967, é uma característica exaltada por Amir Adá e pelo jornalista Inácio de Loyola Brandão. Essa ideia de carnavalização é um pensamento que o Oficina abriu desde o Rei da Vela. Eu acho até que o Oficina, o Zé Celso, exauriu tudo que as possibilidades que o Rei da Vela abriu para ele. Eu acho que o Zé faz o que ele quiser. É um dos últimos que não aceita essa pasteurização que a gente está vivendo. Se ele acha que é carnaval, porque ele tem uma teoria de que o Brasil é um grande carnaval. Montar a linguagem do pensamento burguês protestante, criar um carnaval católico romano, né, mais parecido com as nossas heranças, nossas tradições. Zé Celso concorda com os dois e digere os acontecimentos passados da companhia em busca da construção de uma nova e renovável história. Até aqui agora. É, a partir daqui você pode começar a falar. Tá bom, aqui eu vou ficar aqui então. Aí vem aquele sentido de ocupação, de ver abaixo toda a cultura messiânica. A antropofagia, socialmente, economicamente, tem presente aqui a Sra. Berta, ele tem presente aqui Eugênio Cusmin, ele tem presente. Tem reencarnações, Pascoal, por exemplo, está dando umas aulas, tem toda a reencarnação de Eugênio Cusmin, de outra maneira. Tem a Alina Barra, que está aqui presente. Expressão mascarada de todos os individualismos. Um dia eu quero paz e amor. Vou dizer, paz e amor e muito mais, paz, amor e paz, paz, amor e paz, paz, amor e paz e muito mais. Todas as religiões e todos os terrados de paz. No próximo capítulo, a história de resistência do Oficina.